Se formos pensar no que há de mais belo na natureza, por certo iremos concluir que é o amor materno. Quando penso em alguém que não consigo esquecer, penso em você, que considero minha mãe. Poder hoje lhe parabenizar é um enorme orgulho para mim, pois você é como se fosse minha mãe, é amável e carinhosa. Hoje realmente é um dia muito especial porque posso dizer a você tudo o que sinto e quero para você. Qualquer pessoa fica do meu lado quando estou certo, mas você permanece comigo mesmo eu estando errado. Você sempre acredita no meu potencial e também me proporciona muitos momentos de emoção com sua palavra amiga. Me faz sorrir quando tenho vontade de chorar. Enfim, você faz parte de toda a minha vida, toda a vida do meu dia a dia. A você que tanto quero bem, quero levar minhas orações a Deus. Que Ele lhe cubra de felicidades e realizações e que eu continue sempre a lhe considerar minha adorável mãe. Feliz Dia das Mães!